ela abriu nos 5 livros de Zio na prova 260, confirme com 3.000. 30.000, ela abriu no 5 copiado. Controle Salvador, Exército 5003. Exército 5003, contato radar da colagem, sobre a via Coral No Bravo, para nível de voo 100. Coral No Bravo, nível de voo 100.03. Chamar 6314, veio da Cruzan, autorizado final do procedimento ISVU, pista 28, informe estabilizado. Chamar 63 no 5, sobre mantenha nível de voo 320, confirma a prova ideal para a Mótiva. Mótiva ideal 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, Desça para nível de voo 110. 110, azul 442. Quem sai da Cruzão 90? Copiado da Cruzão 90, reporte de Zopá, Céu. Pode mapear da Cruzão 90? Aguarde. Decolagem 5002. 4462, será fazendo essa posição de 11 horas, afastado em 2 milhas, com o sudoeste, passando em nível de voo 150, tipo 1R2320. Sendo tráfego 1 à vista, 2442, passando 1800, para o 190. Fechando a 6305, será fazendo posição de 11 horas, afastado em 19 milhas, agora mantendo o rumo nordeste, passando em nível de voo 1800, tipo 1F190. Agora mandando a sua 2, 4. Gente, chamar 6320, centro VC, chama 260, caso negativo no 28, decimal 8. 260-288-6321. 30 mil pés no novembro, Ecos 1 novembro, Solidar. Ecos 1 novembro, quantos visuais, autorizado a descida 1 no 6. 1 pés no novembro, quantos visuais. Solidar LS, 4. Controle do Exército 5002. Exército 5002, contato a Ronda Colagem, sobre a via Coral No Bravo, para nível de voo 100. Subida Coral No Bravo, 100, 5002. Avisado em LS, Chanel 6304. Chanel 6304, torre 198, decimal 95. 1895, 6304. Doro, boa tarde, Chanel 6304, em LS. Deixa eu ver o 4, continue a aproximação, lá tudo é só incluir. E confirme a pista molhada? Negativo, pista seca. Sim. Lá 3.5, direto Mótima, chame centro VC, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 1, 2, 5, decimal 1. 1, 2, 5, 1, 6, 3, 2, 5. Eu estou no novembro de João. Passando lá, corri 1, novembro, eu chamo corri 1, 8, decimal 9, 5. 2, 5. 3, 0, 0, 0, 5, 9, 8, 9, 5, 9, 5, 9. Corrigindo Alfa Delta Bravo, controle. Índia Delta Bravo, mantenha sobre regras de voo visual, reporte para ingresso na CPR. Santos 192, acione identificação, autorizada a chegada ao TTIP 1, deixe mantenha nível de voo 120. Alô 4462, autorizado destino a nível de voo 050. 050, azul 4462. De pista 17, o vento 200 graus, 5 leves. Pulou por lá, não é? Este brasileiro 5002, submantenha o nível de voo 080. Subirá a manter o 080-5002. 2-1, deixa eu falar o chefe. Avança 08, eu já passo com o seu pátio, estacionar para o SD. Sobrevivente 5002, controle. Tá, escuta. Tem condições de manter como final o nível de voo 080? Afirmo. Sim, se subir mantém o 080, o exército brasileiro 5002. 02. Isso mantém o nível de voo 110. 110, 4462, vista para 2007. Mas esse é o time 109. 2019, azul 4410. Salvador, boa tarde, azul, 4130, próximo da Golfo, pronto. Azul 4131, sente, autorizado a alinhar e decolar a pista 28, vento 200 graus, 5 nós. E livre ingresso e decolagem da 28, azul 4131. 5002, paciente 5003, passe na casa de 2080. Paciente não desloca o médico. Gente, Azul 4462, após TP, está autorizado o final do procedimento LSZU, pista 38, em forma estabilizada. Pode estabilizar, autorizado Azul 28, Azul 4462. Voo 9200 sem identificação B, se mantém em nível de voo 120 via chegada TP1. 120 via TP1, voo 9200 via TP1. Voo 9200 via TP1. Copiado, exército brasileiro 5002. Matamos Fox Romeo Alfa, confirme a troca, está mantendo? 141 no momento. Romeu Alfa, essa troca está mantendo a prova da SEASA em forma individual, com a mesma ou com campo? É a prova da SEASA e a pista está sendo essa prova 7? Fox Romeu Alfa, afirmativo, pista na 7. Ok, SEASA pode sinal na 7. Exército Brasileiro 5003, o caça do Exército Brasileiro 5003, avaliando essa posição de 11 horas a 4 milhas, mantendo, passando nível de voo 090. Tivemos uma colisão com o pássaro durante a decolagem. E você já estava já voando na corrida? É, um pouquinho depois que a gente rodou o avião. Ok, Ciência. Obrigado. 070, voo 8 milhas. Tanto 2192, se livre a prova 070, reporte como possível voar direto ao TPP. Controle Salvador Azul 4131, decolou, passa 1800, solicita a curva esquerda de imediato para evitar formações. Azul 4462, você tem esperinho, Zan, informe que a pista do jeito agora impraticada, aguarde novas instruções. Escuta o Zan, programando espera Azul 4462. Azul 4131, no contato na decolagem, se mantém a nível de voo 090 via saída São João. Gente, 090 restrito, via São Bruno, tá curvando, iniciando a curva esquerda agora, confirma? Gente, Azul 4131. É, só confirmando que foi solicitado manter a prova 2500, então vai curvar a esquerda e interceptar a radial, agora Azul 4131. Gente. Trabalhou o JW de sexta CPR. Dona 9 da escuta do controle, informe que a pista 28 está impraticável devido a Dona 9 da Grande. O colágeno decolou, consultou com o pássaro. Aguarde em novas instruções. Canta Bravo, helicóptero. Azul 442, gente, iniciando espera e usar a lata de 2000. Gente, Liga Delta Bravo, copiado o reporte para o ingresso instalados. Tanto 2192, que é autorizado a descer em nível de voo 050, problema espera em TPP, o Tanto 2192. 050, espera em TPP, Tanto 2192. Controle Salvador, boa tarde, 3667, tem informação Índia? Tanto 3667, sem identificação, desça e mantenha nível de voo no 30, informe que a pista 28 está em praticado. Com velocidade, eu reduzido a quase nove instruções. Afirmativo, reduzindo, solicita descida até 190. Se possível, aguardando o alto sobre Enter, 190. Copiado, tanto 367. O Salvador Boa 9090, já reduzido, se possível, ontem em bomba. Boa 9090, estudado, ontem está em bomba, no nível de voo 9090. Ok, 120, bom, tem bomba, voo 9620, curva direita ou pela esquerda? Sim. Preferível curva direita ou esquerda? Curva da direita, voo 9620. 9620. Salvador Azul 4131, solicita desvio à direita, proa 190 por 20 milhas para evitar formações. Copiado, Azul 4131, submantém a nível de voo 090. Gente, 090, você está presente, seria ideal a leitura de leita. Aguarde, Azul 4131. Gente, aguardando o prateleiro, Azul 4131, atingindo o 090. Controle Azul 507, venha bater 090. Comunicação Azul 5076. Está em contato radar, foi cumprido hoje o MOM em velocidade reduzida devido à pista 28 que está impraticada. Certo, já está reduzido na frente. Bomba. Bomba, o azul 076. Alô 4131, correio direto Leda, aguarde uma sessão. Quente direto Leda, não vai ser possível novamente. Solicita da proa 200 para evitar formações, atinge e mantém 090, azul 4131. Quente, livre a proa 200, informa o traço de posição agora de 1 hora a 190, mantém o nível de voo 080, o tipo é o Charlie 25, tráfego adicional agora, posição de 1 hora, 130, mantém uma centena, tipo é o Charlie 25. A gente tem os tráfegos no TCAS, azul 4131. Pra você confirmar, coletar a prova. Azul 5076, conhece Sango? Sango? Azul 4432. Quem para o controle? 442, por gente, suplente pela viagem que nós combustíveis está começando a ficar cansado de assistir até o governador. A senhora tem alguma estimativa de liberação dessa pista? Aguardamos com novamente com a torre, o azul 4462. Muito obrigado, aguardando azul 4462. Azul 4462, a pista agora 18 já está livre. Reporte estabilizando, azul 4462. Ok, está estabilizado o negócio, azul 4462 no localizador. Azul 4462, complete, chame torre 198, decimal 95. Azul 95, azul 4462. Fox Romeo Alfa, torre 198, decimal 95. Letra 5, gato. Índia Delta Bravo da Voada, Prio de Cláudia, Prio Aideu, Adeus 8 horas. Opa, 28 horas, sempre, na passada. 319, 2. Vou ir na rua direto Tepip, em descida 2.000 pés, a luz de altímetro, cama 019. Tepip, 2.000 pés, cama 019, 3.019. Mona 620, considere o hospital em Momba, vou ir direto Uprim. Direto Uprim, considere o hospital em Momba, Mona 620. Azul 4131, para prosseguir na subida. Azul 4131, aguarde para a subida. Tan 3367, a gente considere estar em âmbito, mantenha após âmbito a chegada em pitch, reposta em breve descida. Sexta 3367, reprogramando a descida, vou parar de fazer. Azul 4, 131, reutilizado subida, subir e manter nível de voo 150. Confirmando, azul 4131, autorizado 150. Afirmativo. Cliente 4131. Controle do azul 5076, melhor de 5. Azul 5076, disse, mantenha nível de voo 160. 7430, azul 5076. Atingiu 20, no 620 da mão. 1620, disse, mantenha nível de voo 050. 050, no 620. Para descida 3367. 3367, disse, mantenha nível de voo 060. 060, 3367. Índia Delta Brava, ele passa branco. Índia Delta Brava, aguarde para chamar a torre. Quatro mundo, três anos, submantém nível de voo 150, veio direto Mótiva, informa um trato de posição agora de 12 horas, afastado em 27.000, e ele decide até nível de voo 160, o tipo é 190. Cliente, curva na direita, pro Admótiva, ascensão nível 150, azul 4131. Se possível, eu gostaria de ter um nível mais alto para evitar formações. Obrigado. Cliente, 2507, tráfego posição de 12 horas, como por 24 milhas, passando nível de voo 120, subida nível de voo 150, tipo é 190. Cliente, eu vou ficar passando. Solgado pouso, pista 28, vento 200 graus, meio lugar. Eu estou 5 azul 44 para 2. 895. Sentado controle. O azul 577, podia falar com o azul no 77? Aguarde. Continuado precisamente, chame torre 198 decimal 95. 8 9 5 6 1 6 0, vou direto usar e deixa para 2.000 pés ao risco de altímetro 0019. Direto usando, é para 2019, estado com o número 0. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, 8 4, onde espera 228, pronto. 1-1-8-8-4, autorizado aliar e manter a pista do jogo. Ali eu matei 1-8-8-4. 4-1-3-1. Ah, pode manter 1-10 com curva espelha direita, que é aguardando para final da pista do 7. Eu matei, vai matar o espelho, vai estar perto aqui da... com curva para direita. Seu solo aos 2-3, liga próxima à esquerda, que libera a pista após o ponto de espera e mantém posição antes da Índia, aguardando a possibilidade. Positivo, mantém posição antes da Índia, o 442 bateu, seu escuta. Após ligar, chamou 2-1, se vai lá o solo. 2-1, obrigado, até amanhã. Salvador, Número 1-0, autorizado ao final do procedimento de ILS, o pista 2-8, conforme estabilizado. Autorizado, voa direto, Serra Vitor 362. Direto, Serra Vitor 362. Autorizado, CFU? Aguarde, Alvo 5076. Aguarde, 5076. Ponto 2567, autorização para esse pensamento, curva esquerda na prova 225. 3567, 225 à esquerda. 08. 1-8-8-4, contratado na decolagem, mantém a reta para 2-5-0-0 pés após curva direita, teria saída aranha, submantendo e levou 2-6-0. Eu tô bravo com a frente curva direita agora, que curte na medida possível curva direita, para o lado 7 é forte. Ele vai cortar a perna, vai cortar a reta. Teria saída aranha, submantendo e levou 2-6-0. Ok, está cruzando 2500, curva direita, Aron, subindo para 230, no 884. Cruzou, no 620. Bom, no 620, completo o procedimento, ele é X1, e chame por 198, decimal 95. 95, aproximação para o final do 7. Tenente, Rota Nacional, da 777 do caso. Instalador, muito boa tarde, bom número 2-0, sinal de alerta do voo, baixa e travado. Tenente 620, continua a aproximação, vai 3-1-3-1. Pronto, 3-1-9-2, solo de 2-6, livre à esquerda no final, próxima esquerda, 16 Charlie, ultrapassa o ponto de espera e chama sua 1-2-1-9 para entrar no pátio. Autorizado pelo pista 28, vento 190 graus, 5 nós. Quero ver o Bairro Salvador 57 minutos do leste de Salvador, serviço radar terminado, chama o controle médico, condicionador 0.1. S-3-5003. 58 milhas do leste de Salvador, seu trabalho tem sido encerrado. Chame o controle mestre com o comandante 0 de Flávio. Solos 3-2, livre à esquerda, na próxima da Charlie, e chama 1-2-1 do sinal lá do sol. Para o solo, eu vou deixar o carro 3-3-6. Obrigado, bom trabalho. Alima tem o gol 1796 na pista 2-2. Avento 180 graus, 5 mais. Autorizando decolagem, gol 1796. 150, continua chamando a torre, 1895. 1895, azul 5076. 2, azul 5076, no lote. Tati, até estou esperando a Golf e chame o campo da decolagem. Estou aí, Salvador, azul 5076, está habitado. Azul 5076, continua com a situação, vai para a direção de pouso. Aguardado, 5076. E 96, decola os 35, chama o controle de potência no 20, isso é 8. 796, acione o código transponder 5465. 4. Se aprova 320, avisa ele para alguma mais. Obrigado, meu senhor. Eu estou falando por quantas milhas? Ah, umas 10 milhas aqui no ar, tem informações da esquerda e da direita, aí passa no meio aqui. Eu já estava em vista autorizado voar a Lisa Gol no 796, suba sem restrição para o nível de voo 360. Subida 360, pode dizer, vai para a letra 1796. Azul 5076, seu solo 38, livre à esquerda, mantém a posição antes da taxi alfa, vai aguardar a passagem do Airbus da Oxalé, que está taxiando para o ponto de esquerda 28. Vou passar a aeronave e depois ingressa na, e depois chama o solo, nos dois solos. Sente esquerda, vai manter antes da alfa, estimarão 219, obrigado, Azul 5076. Possível voar toque, voa assim, evitaria mais formações da esquerda. Número 25.000, autorizado a linha de cola pista 28, vento 190, grau 59. A linha de cola pista 28, para 25.000. Eu sempre autorizo a fazer isso lá na frente autorizado, acionar e táxi para o ingresso, pista 17. O voo 2009 observa a corrida do Companhia Lima Tem. Decola os 4M, chama o controle de frequência 120, no cima 8. 208, boa tarde. Controle Salvador, voo 256. 256, contato radar, contato número de voo 370, via São Garoto. Via Aron para o 370, voo 256. Você é autorizado alinhar e manter pista 17. Outra vez já decola em Obrigado. Do forte autorizado ali, e decolado, vento 1909, né, dos anos. Autorizado curva à esquerda e cruzar a final da pista 28 no corredor forte. Chama o controle, frequência 1208 após o cruzamento da final. É, após o cruzamento da final, controle 12801. Vamos até golfe. 208. 208, até golfe. Será 6227 autorizada, né? Mantém a pista 28. Autorizada, né? Mantém 28627. 2009, decola os 43, mantém a prova até 2500 pés, chama o controle 2008. 208, mantém a prova até 2500, 2009. Salvador, boa tarde, 2008, cruzando meio 200, ação 1. 2009, contato radar, setor mínimo de voo 240, via saída 1. 240, via São Paulo, 2009. O Golfo cruzou o campo, chama agora o controle 208. 208. Santa Mônica. Pelo momento do Golfo, contato radar, prossiga via litoral norte, está a licitação de voo 075. Está a livre atenção, 075, sobre o litoral, corredor forte. Como é que tá, Lobo? Está tendo o número do Golfo, possível? 228. Corredor 228, 227. Antes de mover o Golfo, sente contato na frequência 126.85 ou ainda 125.45. Até a prova até 2500 pés, chama o controle que vai ser 208. Até a prova até 2500 e chama o controle 208, 6227. Contato radar, se quero me ver de voo 3600, via saída São Bruno, mantém na reta até 2500. 3600, via São Bruno, e mantém na reta até 2500, né, 227. Alfa 2009 está vindo de 21 de longe. Salvador. Pra dizer informação. Que não está possível copiar a mensagem, não tem dois confirmes. Solicita 15 graus pela esquerda para desvio de informação, desviar de informação. Está autorizado desde o nome do Tango. Controle 2009 está livre da restrição no 100. Livre sobre a tendência de forma de voo 240, reporte quando tiver condição de voar em leve. Reportarei o ideal 2009. 1256, chama o controle C, saiu 128, correção 126, decimal 85. 1256, 12, 7. Controle, estou na minha 285, vamos ver a proa retorne seu estimado de pouso. Sétima pouso, 45 minutos a partir da presente. Tem mais 45, copiado, Romeu com o Golfo. Joker 2-0, decola 5-3, chama o controle, frequência 1-2-0, decimal 8. 3-2-0-8, obrigado. Salvador Tower, Kevin Charlie Lima, 1-2-1-3, Lateral. Charlie Lima, 1-2-1-3, clear to line up and maintain, running as your own. Clear to line up and maintain, Kevin Charlie Lima, 1-2-1-3. 5954, junto a 2 horas, após a decolagem, perfil da Conte. Eu também quero contato Radar, contato o nível de voo na 9-0, via sair da Conte. E a Conte, o 2 horas. Até com o Romeu tem golfe? Na sua escuta, tem golfe. Confio que você ainda precisa de um ou direto do destino? Tá, a partir do presente, é autorizado, vou direto do destino. Eu confio que você é legal? É, 026. Graças a Deus, direto do destino, tem golfe. Chama 6227, chama contra o Recife, chama 128, decimal 35. Recife 12835, 6227. Número passagem do 9805, ponte perdão 10, pronto. Gostaria da 205, ciente, autorizado, né? Mantemos 0. Né? A linha mantém 10, 9205. 2-1-3, airborne at 5-7, turn the right and contact Salvador, control 120.8. Control 120.8. Cinco autorizado decolar, avião 2180 graus, 8 nós. Cinco decolagem iniciando, passarei do 9805. Controle, Quebec Charlie Lima, 1-2-1-3. Quebec Charlie Lima, 1-2-1-3, lose all contact on the pattern, cloud expect level 360, valid, no one pattern. Roger, clear for level 360 via Papa 1 departure. Initiate the present flight to Ottawa. Clear the deviation for the Kalima 1-2-1-3, confirm how many miles on Friday? Controle Salvador, boa tarde, Salvador 32, Cosa 9805, decolou uma DLF na suspensão. Salvador 9805, contato radar, Salvador nível de voo 90, via saída Coral no Bravo. 180, Coral no Bravo, 9805.